Errado, pois eu acertei o lado. Mesmo em dias nublados, o sol é meu aliado. Quem já andou demais, não tem como voltar. Ele me disse vai, eu respondi tô lá. Firmei meus pés na rocha e nele firme estou. Eu sou mais um da pista, que Cristo é o Senhor. Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo nosso Rei Salvador. A Ele toda honra e toda glória. Vamos construindo a nossa história. Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo nosso Rei Salvador. A Ele toda honra e toda glória. A felicidade está bem próxima, Gil. É o caminho mais certo de se trilhar. O que você quer pra sua vida, reflita, bote a cabeça pra funcionar. Se distanciar das coisas erradas, usar oração como espada e não só. Nos momentos difíceis, pedir proteção e depois esquecer. De agradecer pela vida, por poder acordar, ver o amanhecer, sentir a brisa. Babilônia será queimada, então cuidado pra não estar no meio das cinzas. Maldade não gera gentileza, ignorância não combina com esperteza. O amor gera vida, oração, proteção, sabedoria, família. Semeia mensagens positivas através de batidas e rimas. O reggae é o clima, com rap combina, hip hop é disciplina. O caminho do bem alternativa de um rumo na sua vida. Pois nenhuma tecnologia te absorve quando a justiça é divina. Blow! Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo.